Cuidado, cuidado, cuidado! Que eu quebro a sua cabeça, viu? Que eu quebro a sua cabeça, viu? Batida. Com limão e vodka? Não, nada disso, nada disso. Eu tô falando de música. Percebeu? Melodia, e não lágrimas. Olha, é assim. Deu só? Sim. Então vai. Isso. Percebeu? Esse é o acompanhamento mais simples de todos. E eu não quero escutar uma risada, por favor. Nenhuma risada!